para que os senhores sejam todos bem-vindos ao jogo da verdade. Que façam suas apostas e boa sorte. Uma par de louco no barraco, uma par de mira no pedaço. Eu tô ligado, tá embaçado, já acionei, deixei recado. A vida não é morte, tô sem dinheiro, esqueça a revolta, é parceiro. Dê um tempo pro pensamento, essa é a hora, esse é o momento. Movimento vai e vem, não devo nada pra ninguém. Pilantra eu tô ligado, quem se vacilar vai pro além. O dentro é moda e põe respeito, a lei é falha, espalha o medo. Faça silêncio a todo momento, pois falador aqui morre mais cedo. Mas sem essas, no crime eu tô a pampar. Sem pedra e sem branca, uma preta é o que me encanta. Eu sou da banca que acredita, da rima suicida, ofensiva e realista. Agiu sem deixar pista, eliminei mais um da lista. Dependido na polícia, por informação de quadrilha, sonora trilha. Sou de periferia, não sou do estado crítico, mas às vezes fico de esquina. Filmando o movimento no vai e vem de várias minas. Não vacila comigo, porque eu te dou o troco. Eu tô no jogo, no sufoco, atrás daquela preta que me deixa muito louco. Cabelo ondulado, rosto bem maquiado, tigado leve solto que me faz pedir socorro. Mas aí eu tô esperto, corro do lado certo. Tem uma parte vagabunda que só quer dinheiro e sexo. Sem ideia pra trocar, esse bem o seu corpo. Mas vão ter que se dobrar pra domar um animal furioso. Quem quer jogar? Faça a sua peça, sente a sorte, vamos lá. Quem quer jogar, nós vamos pra ganhar. Faça sua aposta, feite a sorte, vamos lá. Quem quer jogar, nós vamos pra ganhar. A vida é uma partida em que vacila se complica. Se ligar, eu respondo se proceder, assim que tem que ser, mas aê. Segura a onda que eu quero ver, ferver. Eu hoje tô na paz, eu quero é mais. Eu quero é mais uma parte aliado. O esquema tá armado, o rolê foi confirmado. O plano tá bolado, sem treta e sem fraguete. Só pra não tomar enquadro, tô sossegado. Careta e sempre fui desse jeito. E que nenhum vagabundo me falte com respeito. Eu conheço o movimento e sei qual é e qual não é. Já dizia o bezerra, malandro, malandro, mané, mané. Atitude quem sabe tem, consideração também tem. Cautela é necessário pra ser cobrado mais além. Mas aí tá tudo bem, passe a carta e joga o jogo. O esquema aqui é outro, só maluco, cabuloso. Tipo periculoso, mente afiada e preparada. Com atitude de sobra, pra resolver qualquer parada. Bem diferente do que se vê, do que se faz, o que acontece. Fugir da real de fato fica complicado. Vários manos desandados, várias minas no aguardo. 9 meses de espera, sem verba é embaçado. Eu tô ligado, fazer é fácil, o difícil é representar. E quando acorda e estourar, eu quero ver quem vai chorar. Mas não vai adiantar, muitas águas vão rolar. Eu sei que o tempo vai passar, mas não vai dar pra voltar. Quem quer jogar? Faça a sua aposta, feite a sorte, vamos lá. Quem quer jogar, nós vamos pra ganhar. Faça sua peça, feite a sorte, vamos lá. Quem quer jogar, nós vamos pra ganhar. A vida é uma partida em que vacila se complica. O verdadeiro jogador é aquele que se esquiva das armadilhas da vida. O verdadeiro jogador é aquele que ao invés de problemas aponta soluções. O verdadeiro jogador é aquele que se apresenta nas horas mais difíceis, morou? Vida longa a todos os guerreiros. Verdadeiro vai sobreviver no jogo.